nego drama. Entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama, o preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve tá pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos, não é conto nem fábula, lenda ou mito. Não foi sempre dito que preto não tem vez, então olha o Castelli, não foi você quem fez, cuzão. Eu sou irmão dos meus truta de batalha. Eu era carne, agora sou a própria navalha. Tintim, um brinde pra mim. Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela. São poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei. Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota. Entre as frases, fases e várias etapas, do quem é quem, dos mano e das mina fraca. Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser, se temer é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou homem e não um covarde. Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora, guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo? É um elogio pra quem vive na guerra. A paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Nego drama. Crime, futebol, música, caralho. Eu também não consegui fugir disso aí. Sou mais um. Forrest Gump é mato. Eu prefiro contar uma história real. Vou contar a minha. Daria um filme? Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. Luz, câmera e ação, gravando a cena vai. O bastardo, mais um filho pardo, sem pai. Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é. Sozinho cê não aguenta, sozinho cê não entra a pé. Cê disse que era bom e as favelas ouviu. Lá também tem whisky, Red Bull, tênis, Nike, fuzil. Admito, seus carros é bonito, é. E eu não sei fazer internet, vídeo cassete, uns carros loucos. Atrasado eu tô um pouco, se tô, eu acho. Só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me encaixo. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema com minha escola, eu tenho mil fita. Inacreditável, mas seu filho me imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Gente fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, ó. Subiu, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu. Nós é isso, aquilo, que cê não dizia. Seu filho quer ser preto, ah. Que ironia, cola o pôster do Tupac. Aí que tal, que cê diz? Sente o negro drama, vai, tenta ser feliz. Ei, bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim? Eu recebi seu tique, quer dizer que te desgota céu aberto e parede madeirite. De vergonha eu não morri, tô firmão, eis-me aqui. Você? Não, cê não passa. Quando o mar vermelho abri, eu sou humano, homem duro do gueto, brau, oba. Aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar. Nesse instante, pele parda, osso funk, de onde vem os diamantes da lama. Valeu, mãe, negro drama, drama, drama. Aí, na época dos barracos de pau lá na pedreira, onde vocês estavam? O que vocês deram por mim? O que vocês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou, eu quero é mais, eu quero até sua alma. Aí, o rap fez ser o que eu sou. Ice Blue, Ed Rock, KLJ e toda a família e toda a geração que faz o rap. A geração que revolucionou, a geração que vai revolucionar. Anos 90, século 21, é desse jeito. Aí, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você, morou, irmão? Você tá dirigindo o carro, o mundo todo tá de olho em você, morou? Sabe por quê? Pela sua origem, morou, irmão? É desse jeito que você vive, é o negro drama. Eu não li, eu não assisti, eu vivo o negro drama. Eu sou o negro drama, eu sou fruto do negro drama. Aí, dona Ana, sem palavra, a senhora é uma rainha, rainha. Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça erguida, porque assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé. Vagabundo nato.